Senhor é meu amado, me apascenta entre os lírios e me levanta quando caio, me dá água do rio. De mim.